Hoje sou grato à mãe. Vem tarde? Talvez venha tarde este sentimento de gratidão. Um sentimento sincero, acredita. Olá, parede do meu quarto. As minhas memórias e os meus retalhos de hoje vão centrar-se numa pessoa. A minha mãe. Que já abalou para patamares superiores, mas espero realmente que estas referências não estejam atrasadas. Porque ela nunca se atrasava em relação a mim. Era criança, fugi de casa durante umas horas. Já nem sei ao certo porquê. Passei adolescente, quis viver em casa de uns compinchas durante uns dias. Virado adulto, decidi coabitar com a minha companheira de então. Em todas estas fases, houve um percurso comum, o do regresso. Quando era garoto, tive medo de me perder entre os verdes da aldeia. Em adolescente, fiquei cansado da não-vida dos amigos. E em adulto, a mulher dispensou-me. Compreensivelmente. E em todos esses momentos, eu regressei à casa de onde tinha partido. Quem era a primeira pessoa a aparecer diante dos meus olhos? A minha mãe. Se eu estivesse a sorrir, ela abria-me a porta de imediato. Se eu regressasse de coração partido e a chorar, ela era ainda mais lesta a recolher-me, a abrigar-me. Eras o meu abrigo. Por estes dias, entendo o belga Irsu. Eras a minha guia, a luz que transformava o escuro em claro, o ombro sempre presente. E eu nem me apercebi. Obrigado, mãe. Gostava de ter sido como tu. I'm coming home. I'm broken hearted and I need time to shelter. I need your love, a hand to hold, a heart to hear a voice, to help me through. When hope is low, you find the words to make me feel so much better. When I've had enough, I've had enough of all. And once again, mother, you are my help. Mother, you are my guiding light, my shoulder, my shelter, my satellite. I'm weak, you're bright. It's not sad. Gostava de ter sido como tu e gostava de ter sido mais justo. Pareces-me surpreendida, parede. Uma reação aceitável, dado que tu conheces os meus princípios e sabes que um dos principais chama-se justiça. Mas olha, falhei. Não queria ter errado, mas errei. No cruzamento, muitas vezes transformado em confronto com a minha mãe, errei. Não queria exagerar, mas o exagero era meu. Às vezes parecia que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Aconteceu que eu protestava sempre com ela, via sempre algo errado no que fazia. Bom, não era sempre, mas tenho noção de que foram vezes demais. Hoje, acho que conheço o motivo principal. Sabes, amiga, quando nos deparamos com alguém que prima por um número elevado de qualidades, de virtudes, temos a tendência errônea de procurar exaustivamente uma falha no seu conjunto. E apregoamos com veemência esse suposto problema. Suposto, porque nem sempre existe. E ali não existia. Como era a pessoa com quem passava mais tempo, em várias fases da minha vida, os disparates saíam-me mais facilmente junto a ela, julgando que ela estava a errar. E agora que ela não está, deparo-me com uma realidade. Os verdadeiros erros foram meus. Pensava que eu é que era especial. Agora, sinto-me uma porcaria. Os e as belgas é que me percebem, mesmo que transportem melodias propícias a depressões.

aceita-te como és, Lena. Não te escondas. Quero perguntar, mas se quiseres não respondas. Quantas vezes quiseste chorar? Diz-me. Quantas vezes quiseste fugir? Diz-me. Fala. Quem te conhece viu-te crescer à beira-mar. Tens um sonho que um dia has de concretizar. Trabalhas para ti mesma, não dependes de ninguém. Não tenhas medo, tudo há de acabar bem. Não acredites no que vem. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, Lena, Lena. Não acredites no que vem. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, a culpa não é tua. Numa ocasião estava numa paragem de autocarros. E o que se ouve enquanto se espera por um autocarro? Então, estava eu a aguardar a passagem do autocarro 22, o número que corresponde ao nosso encontro atual, e escutei o relato de um casal que se queixava do tempo. Não, não era um diálogo sobre meteorologia habitual nestes contextos. Era um diálogo sobre o tempo mesmo, as horas que passam no dia-a-dia. Sem nos apercebermos, dizia a senhora. Não sei. O tempo andou depressa demais, ou sou eu que andei depressa demais? Ao ouvir estas palavras, viajei no tempo e recordei frases praticamente iguais ditas pela minha mãe. Ela dizia que o tempo não parava, que quando olhava para o relógio, mais um dia atarefado já estava a terminar. E ainda não fiz tudo o que o teu pai pediu. Pediu ou ordenou? Mais tarde fui eu, mãe. Mais tarde fui eu a pedir ao tempo para me dar mais tempo. Eu sei que ele não para, mas em alguns momentos quis que ele tivesse parado para eu aproveitar o facto de tu existires. Algo que deveria ter aproveitado desde bem cedo, eu sei. Mas o tempo era outro. Um tempo que andou depressa demais. E perdi muitos sorrisos que seria eu a oferecer-te-os. Falhei. Tenho pressa que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei, eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Cantei, cantar para ti. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Era a pessoa que tentava com mais energia melhorar a vida dos filhos, mesmo quando a energia escasseava para ela. Era a que mais olhava para os filhos quando estávamos por perto. E também era a primeira a chorar. E muitas vezes nos queixamos do que as nossas mães fazem. E não é que também sentimos, notamos, quando ela está longe de nós? Aí é que reparamos e suplicamos: Mãe, tu estás tão longe de mim. Aproxima-te. Não chores. Um dia hei de voltar. Foi este o apelo que o meu irmão mais novo deixou antes de ir para a guerra, para a Flandres. Um dia hei de voltar. Não voltou. E a minha mãe, destroçada, como reagiu? Com mais dias e noites de trabalho e de cuidado junto dos restantes filhos. Eu incluído. Tentar, mas duvido que consiga abrandar o meu sofrimento ao escutar acordes de que ela gostava muito do conjunto Oliveira Mus e que me reportam a tudo isto. Já faltam palavras. Estás a chorar. Não chores a minha ausência, que um dia hei de voltar. Não chores e agora que o tempo passa depressa, pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. chores e pensa agora que o tempo passa depressa. Pede a Deus que de ti esse tormento que te ofende o sofrimento desse teu formoso rosto. Mãe, não chore, eu volto, mãe. Desculpa, mãe.